galera, o exemplo claro que o André deu aí dos batedores, e sai da frente. Os cachorros. Caraca, os cachorros. Caraca, deu uma louca nos cachorros. Não, pior que é uma casa só, mas tem vários cachorros. Acho que deu uma parada. Agora dá pra ir, vai. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Forecast, o podcast do site Fórum Ingô. Você já conhece a minha voz, eu sou o Dourado. Olá, eu ia falar olá, eu sou o Thiago Dias. Essa é a voz do rato e hoje nós não teremos a participação do Thiago Dias. O Thiago Dias está num descanso merecido e hoje nós teremos a participação do André. O André que ajudou a fundar a Fórum Ingô, mas que nunca tinha participado de um forecast. André, se apresente. Olá, meus amigos. Tô aí. Feliz por participar do forecast. E vamos lá, vamos que vamos. E hoje, em mais um programa Hora do Café, nós vamos falar sobre o nosso Rio de Janeiro. Palco da final da Copa de 2014, sede das Olimpíadas de 2016. Nós vamos falar como é que estão os preparativos para esses eventos em nossa cidade. Será que estaremos preparados a tempo? Então hoje vocês vão ouvir a opinião de três cariocas que moram aqui no Rio e que estão de olho no lance, de cara pro gol, na marca do pênalti. Cheio de referências. Qual será o legado que ficará para nossa cidade maravilhosa? E depois que isso passar, será que o Rio de eventos continua lindo? Mas antes, vamos para os nossos recadinhos. Olê, olê, olê, olê. Muito bem, muito bom. Queremos agradecer a participação no último programa do Patrick Murta e Juliana. Feedback positivo, a galera gostou, a galera comentou. Teve até comentários que foi bom ouvir uma voz feminina no programa. Em breve, novas mulheres participarão. Vamos lá, galera. Então estamos aí. Nosso Twitter é @foroingo, né? 4wingo. Nosso e-mail é podcast@foroingo.com.br, né? E deixe lá seu comentário no Facebook, no Orkut. A gente tem Orkut? Não. Eu acho que a gente não tem Orkut, não. Acho que quem quiser criar uma comunidade no Orkut, cria e avisa a gente. E não esqueça de visitar o nosso site, foroingo.com.br. Então, agora vamos tomar o nosso cafezinho, o nosso cafezão. Mas hoje o papo é mais leve e solto. Então, meus amigos, como todos, né, já sabemos, Rio de Janeiro vai ser palco da final da Copa de 2014, sede das Olimpíadas de 2016, né, que é o maior evento esportivo, né, do planeta. E pela primeira vez ele vai estar aqui na América do Sul, né, a nossa cidade, onde nós moramos, vai ter o orgulho de sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mas... orgulho? Né, será que isso é só para... inglês ver, como é que tá isso? Nós já tivemos uma primeira candidatura uma vez e perdemos, e agora que nós ganhamos, como é que vocês veem essa questão? Cara, vai ser bacana, vai ser bom. 2016, no dia dos jogos, vai ser bacana. Eu, por exemplo, vou estar faturando milhões e trabalhando igual um condenado. Se esse tipo forecast nesse período, com certeza eu vou estar ausente, porque eu vou estar trabalhando milhões. Mas eu tô vendo que tá tendo muita obra, assim, cara. Tu trabalha com obra? Não, e pô, em 2016 não vai ter obra, eu acho, né? Eu acho, né? Não, cara, mas assim, até 2016, 2014, tá sendo um inferno pra quem mora no Rio, cara. Não tá sendo nada agradável. E a galera tá perdendo orgulho de ser carioca, mano. É, quando a obra, ou o que seja, quando a coisa é feita com um planejamento adequado, né? Eu acho que flui bem. Você não, você vai causar um transtorno, mas você tem como diminuir esse transtorno, né? Eu acho que o que acontece no Rio de Janeiro, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, é que essa obra não está sendo bem planejada, está sendo feita tipo, né, vamos sair correndo, a gente tem que acabar. Enfim, então estão parando várias áreas do Rio de Janeiro para fazer essa obra, né? Aí, enfim, você sai de casa para ir trabalhar, você não consegue chegar de jeito nenhum. Você, o Dourado pega mais trem, né? Não anda de ônibus. É. O André anda de carro e eu andava bastante de ônibus. Agora eu tô pegando trem. É, de trem, tirando o problema dos trens, quando funciona, até que é bacana. É um meio de transporte bastante eficiente. Mas quando eu andava de ônibus, eu passei um período da minha vida pegando 6 horas da manhã no trabalho. Eu saía de casa às 5. E, cara, às 5h30, era onde eu passava por uma determinada obra, tinha obra e tinha trânsito engarrafado, cara. Agora imagine isso, 8 da manhã. 8 da manhã devia ser um inferno, cara. Se você olhar os pontos do Rio de Janeiro hoje, né, os focos de comércio, de escritórios, né, a parte empresarial, né, tá focado em, vamos botar assim, centro do Rio, Barra da Tijuca, Zona Sul, Madureira. As obras são realmente nesses pontos. Madureira está em obra, a Barra está praticamente toda em obra, vindo das Américas. Na Sulacap está em obra, porque também vai passar ali o BRT. Vai passar o BRT ali. Estão construindo a Transolímpica. Vai ligar Recreio de Bandeirantes a Deodoro. Ali, sem a obra, já era ruim. Aí botaram uma obra e mais um shopping que está em obra ali que vai inaugurar. Então, assim, tá um caos. O que parece que as organizações, né, quem está envolvido com isso, está se esquecendo, que esse evento, esses eventos, não é evento do Rio, porque o carioca é muito, perdoa muito fácil, né, cara? Por exemplo, o BRT, esse ônibus articulado e tal, os caras inauguraram incompleto, velho. E botaram pra funcionar incompleto, uma parada que grande chance de dar problema. Vou falar de duas obras que eu vejo assim, eu falo assim, o engenheiro que fez isso, o cara não pensou, velho. O cara, sei lá, faz assim, essa obra desse ônibus aí, esse minhocão. É BRT, cara. Brasileiro, todo mundo sabe que brasileiro não usa passarela. Calma aí, carioca. O carioca não usa passarela, ele não usa sinal, faixa de pedestre, ele não sabe o que é isso, cara. Aí me faz uma via expressa sem nenhuma proteção, velho. Em menos de um mês morreu um cara. Morreu uma pessoa, um monte de gente atropelada. Por quê? Eu vi isso. Será que o cara não pensou, não? Ah, ninguém vai passar aí, não. O pessoal é educado. Entendeu? Eu costumo dizer que ou eu sou muito inteligente, ou, cara, eu sou um completamente idiota. Porque, cara, sempre que eu vejo uma obra assim, eu sempre tenho uma solução que eu falo, não é possível que o cara não tenha pensado nisso, cara. O cara que estudou não pensou nisso, né? Eu queria saber de vocês se, por exemplo, esse BRT, se ele enguiçar no meio da via, como é que faz? Ih, cara. Eu não sei, cara. Isso é copiado lá de Curitiba. Espero que algum ouvinte de Curitiba que já tenha passado pela experiência comente aí. Como é que faz? Porque esse ônibus articulado... Não vi ninguém explicar e é uma via que tu não tem como sair da pista. Não sobe a calçada e nem vai pra outra pista, porque tem um canteirinho mexendo. Os caras não estão nem pensando nisso. Estão pensando assim, o ônibus é novo, só vai parar daqui a 5 anos. Só vai dar problema daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu vejo isso. É, só troca óleo, põe água e tá tranquilo. Calibra o pneu. Calibrar pneu, vai dar pneu vazio. Recentemente, em questão dos eventos, né, e das obras que estão sendo feitas, a gente já teve um teste aí com essa Rio+20, que foi né, um evento que chamou a atenção de toda a mídia aqui para a cidade. E a gente viu que teve, assim, bastante abuso, né, nessa Rio Mais 20 quanto a isso. Tipo, o setor hoteleiro, caraca, cobrou preços abusivos a ponto do governo ter que entrar. E teve vários protestos. No dia a dia de vocês, como é que foi isso, passando por isso? Atrapalhou? Como é que foi isso para vocês? Para mim atrapalhou um pouco porque eu tive que ir para Barra da Tijuca. Então, assim, como o Rio Mais 20 estava focado para aquela região, você não conseguia entrar, só tinha uma via para ir para aquela região, que era por dentro da Cidade de Deus. Né? As outras vias que te levavam àquela região do Recreio, né, para aquela área ali, estava tudo fechado. Eles fecharam o acesso total, reduziram, não é? Não, total. Só entrava quem tinha um adesivo no carro. Eu acredito que na Copa, nas Olimpíadas, vai acontecer a mesma coisa. Eles vão fechar tudo e vão fazer a passagem para eles e o resto que se dane. Então, o Rio Mais 20, eu não estava na capital, eu estava no interior do Rio, fui visitar a mamãe. Eu estava de férias no meu trabalho convencional. E aí eu não sofri com questão, eu só vi muita gente reclamando no Twitter, Facebook, essas coisas, questão de horário. Parte da manhã, até que se não tivesse evento, no Rio Mais 20 eles deixavam aberto. Quando chegava assim 2 horas antes do evento, eles fechavam as vias e ninguém passava. É, por exemplo, lá pro Rio Centro não tem metrô nem trem, né? Só ônibus ou carro, né? Teve vários ocorridos que aconteceu no Rio Mais 20. Por exemplo, o pessoal o comboio, quando saía do Galeão, né, que pegava ali a linha vermelha, a linha amarela, para ir pro Recreio. E o batedor, né, assim que se chama, batedor, vinham da Federal, vinham chutando os carros, né, porque ali engarrafa tudo, gente. O pessoal foge da Brasil pela linha vermelha. Então, assim, os batedores vinham chutando o carro do pessoal que tava no engarrafamento, falando, sai da frente, sai da frente. Quem não mora no Rio ouvir esse podcast vai ficar totalmente perdido. A gente tá passando todos os pontos da cidade. É muito ruim. E assim, e teve até um acontecido que o rapaz falou, poxa, mas não tenho pra onde ir. O cara falou, se vira, tira o teu carro daí, tu sai da frente, eu vou te dar um soco na cara. Pelo amor de Deus, que é isso? Mas isso não saiu na mídia, né? Eu vi na rádio. É uma rádio que é conceituada e a rádio estava acompanhando todo o evento. A rádio, inclusive, depois informou o que aconteceu, que eles trocaram o pessoal de plantão, que ia averiguar o caso e tudo mais. Mas que aconteceu, aconteceu. A gente começou aí falando das obras e tal, a gente sabe que são necessárias. Né, assim, eu entendo que se não tivesse esses eventos, essas obras não iriam acontecer, né? E como eu trabalho até numa empresa que está associada à área de construção civil, eu sei que essa empresa está sendo bastante beneficiada, né? E assim como eu sei que o turismo também vai ser. Mas eu queria saber de vocês o que esses eventos podem ajudar, assim, profissionalmente. O Rato iniciou aí falando que ia estar trabalhando bastante e tal, mas o que esses eventos ajudam a gente profissionalmente, porque eu sei que a gente não pode só reclamar, porque isso pode abrir bastante portas. Ah, cara, eu, apesar de todo o transtorno que gera a obra e tudo, eu acho bacana. Eu só acho desrespeitoso. Eu acho que, assim, quem está envolvido com isso não está muito preocupado com quem mora no Rio. Mas, por exemplo, para mim, trabalhar com televisão é emprego garantido nesses 2 anos, sacou? Vai precisar de infraestrutura tecnológica, vai precisar de hotelaria, vai precisar de transporte, pedreiro, vai precisar de carimbador, correio, vai precisar de todo mundo, velho. Carimbador? Vai, o cara que vai carimbar o convite. O crachá. Eu também acho assim que, como eu te falei, há o lado positivo e o lado negativo, né? O lado negativo a gente está passando agora, porque o Brasil, ele tem dificuldade de planejamento, né? Eu acho que as obras poderiam ser mais planejadas, entendeu? Mais bem feitas. Mas o lado positivo é claro, pô, quem tem empresa hoje de serviços, né, hotelaria vai ser muito bom, turismo... Entendeu? O pessoal que presta serviço vão ganhar muito dinheiro nesse período, vai crescer muito. Quem tiver disponível, pronto para o crescimento, realmente vão conseguir alavancar seus lucros aí nesse momento. A gente já teve um episódio aqui foi o episódio número 3, se eu não me engano, Don't Worry Be Happy, que a gente falava sobre o excesso de usar o inglês ou outro idioma para se comunicar. E com esses eventos, né, ter um outro idioma agora vai ser realmente o diferencial. Quem não tiver vai ter oportunidade quando esses eventos acontecerem. A gente pode dizer por setores, né? Por exemplo, setor de hotelaria tem que ter o inglês, né? Transporte executivo, enfim, os prestadores de serviço aí que vão lidar direto com o pessoal que vem de fora, tem vai ter que ter uma galera que fala não só inglês, como outras línguas também, né? É, o mercado acho que vai meio que fechar para quem não tiver um segundo e um terceiro idioma, né? É, pois é. Ah, é setorizado. Acho que depende do setor. Vai ter setor, eu, por exemplo, não vou precisar de outro idioma. Eu não trabalho diretamente com uma outra galera. Eu sempre me reporto a alguém que esse alguém, sim, possivelmente vai precisar de outro idioma. Mas acho que depende muito da área de atuação. Para os eventos, sempre tem voluntário, sempre tem equipe de apoio que... Aí sim é requisito ter outro idioma. Mas de qualquer forma, cara, você se preparar para isso é sempre válido. Mesmo que não use, sacou? Você pode aumentar a sua chance de ganho, sei lá, ou conseguir uma oportunidade melhor por ter outro idioma. País tropical, abençoado poder. Eu tive a oportunidade de participar do Rimas 20. E, assim, tu foi palestrante? Foi palestrante lá? Né? Não fui palestrante. Eu prestei um serviço pro Rimas 20. Né? Eu estive no escritório do pessoal de RH, né? O pessoal que estava contratando, preparando toda a parte de estrutura. É, assim, era um escritório terceirizado, né? Não era o escritório deles. O pessoal veio tudo de Brasília para cá. E assim, eles não conheciam o Rio de Janeiro, né? Veio o pessoal de Brasília para cá e tava assim, tomando decisões sem conhecer o Rio de Janeiro. Isso que muito me preocupa. No meu caso, foi terceirização do serviço, das entregas dos convites, né? Do pessoal do Rio de Janeiro, os convidados, né? E assim, são pessoas ilustres, os militares, né? Além delas não... O pessoal não conhecer o Rio de Janeiro, eles não queriam compartilhar, né, a terceirização de serviço para que a gente tomasse a melhor decisão. O que que acontecia? Um serviço mal prestado. Eles só queriam execução, né? Eles não queriam planejamento pela empresa. Pois eles é. Planejavam e davam para você executar o que eles já tinham planejado, né? Por exemplo, ela me entregava de manhã uns convites para a Barra da Tijuca, chegava a parte da tarde, tinha outros convites para a Barra da Tijuca. Então você tinha que fazer o serviço duas vezes. É um planejamento de logística que eu conseguiria executar de uma vez só. Então tu via que faltava planejamento. Ela me entregou 3 mil convites para entregar em 3 dias. E nesse serviço que te contrataram para fazer essa entrega, você conseguiu? Como é que ficou? É. 3 mil convites em 3 dias, imagina. É, não foram entregues todos os convites. Realmente alguns convites ficaram pendentes. Mas graças a Deus a gente entregou a maioria dos convites. Você citou, André, a contratação, né, da tua empresa e tal, para esses eventos, então você já é um dos casos aí que foi beneficiado. Mas nesses eventos a gente tem muita questão também de voluntariado, né? Chama as pessoas. E vocês acham que ser voluntário nesses jogos vale a pena? Acrescenta na carreira profissional ou só uma experiência pessoal mesmo para ter contato com pessoas de outros países? Cara, vai do que tu quer, né, velho? Se tu tiver disponível pra parada, eu acho que tu vai ter experiências ali que pode favorecer no que você vai trabalhar na frente. Por exemplo, pra mim, cara, é muito específico eu ser voluntário de uma parada dessa. Não vai me acrescentar muito. Eu acho que acrescenta muito pra quem quer praticar o inglês, né? Porque você tá ali no fogo, com um monte de gente que só fala aquela língua e vai ter que se virar. Então, eu acho que acrescenta muito pra um outro idioma. Só que eu também acho que pra se voluntariar pra um serviço específico, empresas normalmente não vão se voluntariar. Entendeu? Só pessoas mesmo. Para pessoas, eu acredito que o que acrescenta somente é o outro idioma. E o que que tu acha, Dourado? Tá só aí questionando, perguntando. Eu acho que ser voluntário, cara, deve ser uma experiência muito legal. Deve ser muito maneira mesmo. mas como uma experiência pessoal, entendeu? Assim, pelo lado profissional, não assim. Não, porque eu não trabalho com a área de turismo, né? Um cara que trabalha na área de turismo, de eventos, pô, se ele, né? Se a empresa dele não tiver diretamente ligada, não tiver um contrato com o governo, ele, se for um voluntário, pô, pra ele vai ser a realização dele como profissional. Agora, um profissional de outra área, né, vale como experiência pessoal mesmo, como vocês citaram, né, treinar o idioma, que ali você vai ter que se comunicar, né, vai ter que dar instrução, né, para outras pessoas. O voluntariado nessas paradas é mais para isso, é mais para ficar tipo sorrindo pros turistas e organizando fila, né? Ah, é. Trabalho voluntário nesses eventos normalmente é isso, cara. É organizando fila, servindo água. Por exemplo, para a área técnica já é uma empresa contratada, né? Não, aí é tudo contrato, até porque se não cumprir prazos envolve processo, né? Tem como cobrar e tal. Acho que voluntariado é mais para essas questões mais simples mesmo, a questão de ser cordial e de mostrar a cidade. Inclusive eu leio o site lá, rio2016.com. Tem bastante oportunidade de vaga. Eu vi que tem vaga para TI, tem vaga para vendas de patrocínio, tem uma série de vagas lá. É, já falou aí sobre a questão de infraestrutura e começou, na verdade, já reclamando quanto a gente tem sofrido disso. Mas uma coisa que me preocupa muito é a questão da segurança, cara, no Rio de Janeiro. Né? A gente sabe que o Rio de Janeiro é uma cidade grande e perigosa, mas que a imagem que passa lá pra fora é mais perigosa do que a gente vê, do que a gente que vive aqui. Como é que vocês veem essa questão de segurança, cara, para esses eventos? Eu acho que a segurança vai ser menos problema. Eu acho que a segurança vai ser tranquila. O meu maior problema, assim, o maior problema que eu vejo é a questão de estrutura mesmo. É, se locomover de um lugar para o outro, é, da estrutura, né, do pessoal que vem de fora para assistir aqui as Olimpíadas, ou a Copa, ou a final, entendeu? Ter hotéis disponíveis para poder suportar todo o turismo, meio de transporte para o turismo se locomover no estado do Rio de Janeiro. E essa é a minha maior preocupação. Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil. Eu acho que, por exemplo, esses ataques que tem, essas brigas de facções, essas coisas não vão rolar, não. Eu lembro de 2007... Foi super tranquilo. Isso também era uma grande preocupação e foi super tranquilo. 2007 rolou o punk no Rio. Mas saiu umas notícias na imprensa que o governo tinha feito um acordo com as facções criminosas. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas isso todo mundo vai falar e com certeza em 2014, 2016 também será comentado. Mas uma coisa é certa: assalto a turista, roubar celular, roubo de carteira, roubo de carro. Cara, isso vai ter com certeza. Imagine, um montão de turista aqui sem saber onde ir. Eu acho o Rio de Janeiro muito mal sinalizado, apesar de, nesses períodos, eles devem colocar bastante placas, bastante informações. Mas acho que vai ter muito turista se perdendo, acho que vai ter muito turista andando com máquina fotográfica pendurada no peito onde não deve. Coisas que, pô, você que é carioca já sabe, já evita certos lugares. Turista, cara, não sabe o que é, onde é, essas coisas. É, cara, assim, mas isso aí acontece em qualquer lugar. Porque, assim, eu tava lendo algumas coisas com relação a Disney, Miami e tal, até pensando em viajar pra lá, tava lendo, né? Aí, assim, eles estavam falando, pô, Miami, você não pode sair andando pra qualquer lugar. Se você alugar um carro, não vá pra não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, que eu fui explicando, algum lugar tal, lugar tal, lugar tal, que são lugares de risco, você pode ser assaltado. Então, mas calma aí. Quem colocou essas informações? Não, eram oficiais? Não, ou era... não, era blogs tá. Ensinando. Entendeu? Então, assim, isso acontece em qualquer lugar, cara. Não tem jeito. Vocês têm algum receio, assim, cara, de ataque? ataque terrorista, essas paradas que acontecem lá fora, porque em Londres, né, assim que anunciou, já teve logo ataque terrorista, essas coisas, né, que acontecem muito lá fora, até que aconteceu o caso aqui em Realengo e a gente ficou meio assustado, né, do cara que entrou lá na escola e atirou em todo mundo. E vocês têm um receio que aconteçam essas coisas também, assim como teve esse massacre, que a princípio era uma característica, né, de outros países e não do nosso? O caso de Realengo, acho que é caso isolado. Não, acho que o cara se inspirou no que acontecia lá fora, entendeu? A questão é, como você vai estar abrindo para muita gente vir pro Rio, é claro que pode entrar loucos desse jeito aqui. Até atentado terrorista, entendeu? Pode acontecer. Mas acho difícil. Acho que é um evento que não tem muito essa característica, sacou? O meu único medo de atentado é dos restaurantes, porque no Rio Mais 20 pagar 70 conto no quilo da comida não dá. Esse mesmo já era um atentado, né? Isso é um atentado. Um homicídio, caraca, era uma facada no peito, era uma facada no peito. O pessoal tava saindo de dentro do Rio Mais 20 pra comer lá fora porque era mais barato. Não sei o que houve, que fecharam todos os restaurantes lá de fora. Isso aí que eu não quero ser atentado. Eu trabalho na rua, mano. É, isso aí é uma facada no peito, né? Isso me dá mais medo do que muito Osama Bin Laden por aí. Na boa, acho que quando chegar o evento, até lá não tá sendo um inferno isso, mas quando chegar o evento vai ser um grande carnaval, meu irmão. O ruim vai ser a prostituição, vai aumentar. Tudo que já existe hoje no Rio vai ser intensificado. Vai ser potencializado. É, tirando essa questão da violência de traficante, acho que isso vai dar uma pausa. Será que vai ter feriado? Então, aproveitando já esse assunto, essa questão de feriado... Dourado só tá aproveitando as coisas, não tá falando nada. Eu queria saber de vocês, no período dos jogos, vocês vão sair daqui da cidade, vão ficar... Ah, eu vou trabalhar, eu vou... Irmão, eu quer dizer, acho que eu não vou vir nem pra casa. Eu pretendo aproveitar e trabalhar também, né? Se tiver ruim de trabalho, eu vou viajar, cara, vou ficar aqui não. Não, se rolar, se for feriado, eu vou preferir assistir pela televisão longe daqui, cara. Não vai se aventurar, não... Não, eu não vou me aventurar pra tentar assistir. Tu sabe quanto que vai ser os ingressos? O valor médio de ingresso seria $36, né, cara? Isso pras Olimpíadas, né? Isso, pras Olimpíadas, cara. Se a gente colocar aí o dólar, sei lá, quanto é que tá hoje o dólar? 2,4, 2,5. Põe a 2. Pô, um valor médio aí do ingresso, R$72, cara, é caro. Ah, eu já acho barato. R$72 pra um evento desse. Porque se você for pegar hoje aí um jogo do Flamengo e Vasco, alguma coisa assim. É, um final de Brasileirão. É uma média de R$60. Eu acho. 60, 80? É, eu não sei porque eu não vou no jogo. É. Eu não fazia ideia que o ingresso de um futebol é R$60, então. Então se for R$72 pra um jogo olímpico, que é. Só que aí tu junta o estacionamento que deve estar. Vou colocar em valores de hoje, tá? R$50. Aí você vai comprar um cachorro quente que deve estar R$20. Aí, meu irmão, vai sair muito caro. Coisa que hoje no jogo, no final de campeonato brasileiro, se for aqui no Rio, você vai pagar R$70 no ingresso, R$60 no ingresso, mas o cachorro quente é R$2. O estacionamento é R$5, entendeu? O todo vai sair muito caro. Só o jogo não é tão caro, não. Gente, falando em jogo, falando em eventos, e o Maracanã, cara? E a obra do Maracanã? Cara, eu que passo por lá de trem todo dia, cara, me dá medo. Parece que não vai sair, cara. Mas a promessa é pra entregar... 2014, é. Não, mas acho que vai entregar antes, vai entregar em 2013, né? É, porque em 2013 tem a Copa das Confederações, né? Então ele teria que estar pronto, mas... Assim, o pessoal que tá de fora, que ouve, que não mora aqui na cidade, cara, dá medo quando você vê as obras. Parece que nada vai ficar pronto a tempo. Eu tava lendo que já tem 59% da obra já feita. Entrega. Eu também, todos que eu conheço é unânime em dizer que falar que não vai dar tempo. Mas, cara, entrega. Os caras, quando querem, entrega. Assim, o ruim disso tudo, gente, é que pra entregar a tempo, vai ter que aumentar o custo. Aí, vai, esse custo vai pro bolso de quem? Porque não foi planejado? Aquilo que a gente falou antes, cara. Se planejasse direitinho, entregaria com folga e gastando bem menos. Só que aí o problema é você vai estar gastando muito mais pra entregar a parada no prazo, cara. Não, com certeza. No final de tudo vai ser super faturado, né, cara? Não vai ter licitação, né? Vai entrar tudo como emergencial. Sim, assim, é. Vai fazer. Né? E eu acho que eu já falei isso. Se não tivesse esses eventos, não se faria. É, né? A gente tá tendo aí, cara, com um aumento grande na questão de estrutura. Né? Tanto que a gente reclamou de obra pra tudo que é lado. E você vê que, beleza, no final isso vai melhorar. Então, assim, é algo que dava pra fazer. Pra desafogar o nosso trânsito dia a dia. Né? Mas se não tivesse esses eventos, não seriam feitos. Se a gente olhar bem, por exemplo, a Copa da África do Sul, as obras também não tinham acabado, entendeu? Mas o evento em si foi muito bom. Por quê? Porque tinha um planejamento, conseguiram ajeitar o problema do transporte. Então, assim, as obras não tinham acabado. Mas o evento não teve o que falar. Se o Brasil conseguir chegar nesse nível, para mim tá feito, né? Rio, podem dizer o que quiser, mas o xodó do povo é o Rio, casa do samba e do amor, do redentor louvado seja o Rio. Depois de tudo que a gente conversou aqui, cara, particularmente eu acho que o Rio de Janeiro vai continuar lindo, vai continuar sendo, mesmo triste. Porque sabemos que vão ter ricos ficando mais ricos e pobres ficando mais pobres. Mas eu acho que esses eventos vão ser válidos, sim, para a nossa cidade. Né? Vão ser válidos para carreira, né, de muita gente. Né? Então, eu, Dourado, na minha opinião, acho que o Rio de Janeiro continuará lindo. E vocês? Vai ter lados positivos. Vai ser bacana, vai ser um período que, pô, o Rio de Janeiro vai estar muito alegre, muito festivo. O carioca gosta disso, né, cara? Espero que mude alguma coisa na consciência, apesar de achar muito difícil. E você, André? Finaliza aí, quais são as suas considerações finais? Fundou a Fora o Ingo junto com a gente, eu, Dourado. Depois agregamos o Thiago Dias. Primeiramente, é um prazer, né, tá voltando, né? Tá gravando, na verdade a gente nem gravava na época. Participou do piloto que não foi pro ar. Que bom. É um prazer estar participando, né? Voltando a participar do Fora o Ingo, acho que é válido a experiência, né? E assim, eu também acho que o Rio de Janeiro vai continuar lindo, né? Pelo fato de que vão trazer muitas experiências para muitas pessoas, né? E assim, eu espero também, né, fazer parte, comer um pedaço desse bolo também, né? Com a minha empresa aí. E espero também que o Brasil seja campeão aqui, né? No Maracanã. Ih, a gente não falou isso, né? Será, maluco? Será? Quero que seja campeão aqui no Maracanã, né? Que não dê vexame. Cara, eu vou te falar, com essa seleção que tá aí, vai estar ficando difícil, hein? Ah, mas até lá dá tempo, vamos ver, né? Será, cara? Mas é isso, as obras são necessárias, né? Só falta planejamento, mas vamos lá, vamos nos adaptando. O carioca, ele sabe se adaptar aos momentos difíceis. Então, vamos de bicicleta, vamos a pé, vamos de moto, mas eu acho que essas obras vão ser válidas pro Rio de Janeiro. Ninguém mais esquece o Réveillon. Muito bem, muito bom. Não vá mandar beijo nas crianças não, hoje. Por favor. Então é isso aí, pessoal. Obrigado você que ficou aí até o final. Um abração. Até o próximo programa. Valeu, gente. Muito obrigado. Beijo nas crianças. Valeu. Prático, né? Valeu.